Chove, chuva, relampeia, deixa boi balancia. Moreninha, fortaleza, na rebanceira do mar. Chove, chuva, relampeia, deixa boi balancia. Moreninha, fortaleza, na rebanceira do mar. Chove, chuva, relampeia, deixa o boi balancear. Eu falei com a moreninha na tranqueira do curral. Chove, chuva, relampeia, deixa o boi balancear. Moreninha, fortaleza, na rebanceira do mar. Chove, chuva, relampeia, deixa o boi balancear. Eu falei com a moreninha na tranqueira do curral. Chove, chuva, relampeia, deixa o boi balancear. Moreninha, fortaleza, na rebanceira do mar. Chove, chuva, relampeia, deixa o boi balancear. Moreninha, fortaleza, na rebanceira do mar.